Príncipe Negro Retro. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. Esse a gente nunca mais esquece. Príncipe Negro Retro. Em formato original. Esse que é cego, não vê que estou te olhando. Que eu estou desejando tanto dançar com você. Olha pra todas na festa, mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos, parece fingir não me ver. Som do Retro! Sei que você está sozinho e como eu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Meu DJ Moisés, abraço muito carinho, parceirão. Eu com o Padre Paulinho, sempre no apoio e no incentivo. Obrigado, parceiro. Príncipe Negro Retro, uma viagem no tempo com os DJs Edilson e Edilson. Só pra gente viajar no tempo, lembra dessa aqui, ó? Meus corajos lembrando, lá de Larié. Sei que você está sozinho, e como eu está carente. Quem sabe talvez a gente possa até se entender. Príncipe Negro. Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. A lua inteira agora é o manto negro, o fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luas. Sendo verde, escapa o risco, as luzes queimam seu nariz azul. Falou que eu sou não ungido com Deca aqui do meu ladinho. Eu o homem tá com sede, quer tomar uma cerveja, né, meu irmão? Bora, Paulinho! Príncipe Negro. O lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Parceiro André dos Portantes do Brega com a gente também. Escuro que o céu. Som do Retro na prefeita do Guamá. Sempre está lá e vê ele voltar. Mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul. Está lá e vê ele voltar. Um abraço, Nilco, Uga Uga. Mais o mesmo, para Nilco, Rome do Açaí com a gente. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luzes. Príncipe Negro Retrô. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Nossa amiga Ana Maria, a do Pitos Lanches, dizendo com a gente, um beijo, Ana. O som do Retrô. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Meu amor já chegou. Príncipe Negro Retrô. Verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez. Olha, gente, comigo. Vem aí o ensaio da minha família Coragem, aqui na Guarda Prefeita, toda quarta-feira, aguarda, hein? Só avisando que sexta-feira tem o ensaio dos Coragem lá no Sítios Bar. E sexta-feira tem DJ Edilson lá. Vou lá. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É do Guamá, meu irmão. Pode crer. Alô, Carlinho. Sei que não vou mais sofrer porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo. Dizendo que eu sou o seu amor. É que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Oh, oh, oh. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo bem. passa mais apaixonado estou. Ó lua que vem, traga ela por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado e não ter. Sabe por quê? O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceite esse seu jeito de querer me amar. Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. Sou o primeiro e único retro do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Um abraço aqui, Bicão, com a gente aqui do Retro também. Só valeu! Aqui perto de mim, tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar. Minha amiga Mônica, beijo minha princesa, valeu. Feliz como eu sempre quis. Amicíssimo Dedil. Minha paixão é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo bem e não ter. Virou um brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Cheguei, Madison. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos teus pés, mas não vá, amor, te peço. Te imploro, não me deixe só, vivendo numa solidão. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Príncipe Negro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. Sou o primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos teus pés. Um abraço, Marcos, lá do cantinho da Aninha, o Marcosinho, o Sandro, o Alípio, valeu! Não me deixe só, vivendo numa solidão. Fica comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. quer comigo, ouço o que eu digo. Se te perder, vou morrer de paixão. Desfaça as malas, me abraça forte e diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar, eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente. Um abraço, Márcio. Ama o meu corpo. Meu amigo Júnior, com a gente, alô Júnior. E pra recomeçar. Valeu, garoto. Ser feliz. Obrigado, Márcio. Obrigado, Beto. Pela mega exploração com a gente. É isso? A loja que vende tudo por R$25 na Barão, do lado do Foto América. Olha aí o sucesso. Já me esqueceu. E o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Preciso ser feliz. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. E assim? Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Um abraço, Daniele, boa gente aqui no Retrô também. Só valeu! Um abraço, Charles! Nosso amigo Charles do WhatsApp com a gente, estamos no Retrô também! O som que é a nova sensação do Pará, Príncipe Negro Retrô. Essa distância entre nós dois. viver sós. Vou fazer de tudo até você. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. Um amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti. Você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E nem que o mundo diga não, isso quem manda é o coração. E nada vai nos separar. Eu vou na rádio e na TV me declarar só pra verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Um abraço, Maxi. Meu amigo Júnior com a gente, avisando que hoje tem Príncipe Retrô lá no Imperial, no Jurunas. A gente vai lá, vamos lá. Vamos recordar. Essa distância entre nós dois, dois amores lindos a viver sós. Vou fazer de tudo você. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti. E você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. Esquece. te amar. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Um beijão de meninas sem freio. Namorei. Alô, Nájula. A Yara. Alô, Lili, um beijo pra você também. Hoje imperial, hein? Lembro os teus carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te encontrar, que tá? Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. A lenda viva das aparelhagens. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Obrigado, Maxi. Alô, Paulinho, segura aí, meu irmão. Dia 30 de março, aniversário do DJ Edilson, lá no Casota, Príncipe Nelsinho Rodrigues, Fruto Sensual, Cobra Som. Obrigado, Jane. Meus irmãos Coragem com a gente sempre no retrô. Valeu. Equipe Cão, Velha Guarda, abraço, valeu. Mais uma vez. Segura aí. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Não consigo te esquecer mais. Eu te amo cada vez mais. Você me faz rir, me faz chorar. Assim tão longe de mim, não paro de pensar. O seu jeito de amar. Alô, Fradson. Me senti tão feliz ao te ter só uma vez. Alô, Serginho. Não esqueço esse dia, meu amor, dei, me entreguei. Você me faz rir. Longe de mim, não paro de pensar. O seu jeito de amar, jeito de amar me faz lembrar de um sonho que tive entre eu e você. Alô, segurança, dá um cheiro aqui pra manter a ordem rapidinho. Equipe de segurança, equipe de apoio pra dar, manter a ordem aqui rapidinho. Do lado esquerdo de Dedils, beleza? Longe de mim. Você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca. Se você se faz, sou do retrô no Guamá, é na prefeita. Você passa e me vê, finge não me olhar. Olha a Dani Oliveira, te mete. Pra crescer, segura a mulher. E você está ligada no meu coração. Barão, Johnny da Laranja, segura, garoto. Estou para te conquistar, pra me entregar, pra te amar. Nosso amigo Regis Pitbull até agora com a gente, gostou do Retrô. Tá fim de deixar o Edilson chapado, né, Regis? Pega leve, hein? Bora, Regis! Meu amigo Fabinho por ali também. Cadê o garoto David? Tá na área? Garoto Siqueira, um abraço, meu. Garoto Luxor, um abraço, um carinho, só valeu. Ficar perto de você, amor é bom demais, me satisfaz, você me atrai, bate uma saudade louca se você se vai. Você passa e me vê, finge não me olhar, não me querer, pra acreditar que você está ligada. Meu coração. Louco, louco, louco, estou para te conquistar, pra me pegar. Louco, louco, louco, estou para te possuir, pra ter você aqui, pra ser só minha. Louco, louco, louco, estou para te possuir, pra ter você aqui, pra te dizer. Só quero ser o seu amor. Você lembra dessa aqui? Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Dia 13 de abril, vamos estar na tradicional festa do Fortaleza, lá no quilômetro 32 da Alça Viária. Bora, Johnny, tudo fechado, hein, meu irmão? 13 de abril, tamo junto. Tradicional festa do Fortaleza Esporte Clube, quilômetro 32 da Alça Viária, tamo junto. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Foi sempre assim. Esse amor no começo. Guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Bora no som do Retro, alô, Guamá! Príncipe Negro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. O primeiro filme do Retro do Pará. Na da janela, fica sempre a me olhar. Eu quero falar. Beijo a nossa amiga Jaque com a gente no Retrô também. Nossa. Entregar. E o quê? O meu amor. Alô, Jaci. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Teatro Alegre com a gente aqui no Retrô também, um beijo, hein? É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Príncipe Negro Retrô. Grande amigo Motora Clay, também com a gente. Diário, tempo não quer passar. Alô, princesa Joelma. A dor que sinto por você. E aí, Ruiba? Atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah. Eu juro. Agora você vai ver. Amiga Érica e o Fátima. Já considerado. Quando você me deixou. O Alex. Você nem sequer pensou. E a Maísa com a gente. Obrigado. Você nem sequer pensou. A Drogeira do Badacheira, rapaz. Sequer alô, Sheila. Você foi muito egoísta. Aonde tudo começou. Você só pensou em si. Tá no beijo hoje. Alô, Sheila. Do Júnior! Amigo Tico Tico também do Luke! E aí, Birubiru! Bora! Mas agora que você. Grande amigo Anderson Favelado! Meu parceiro Luciano Gama! Você veio me procurar! Essa é a galera do Guamã! Negro Retro. Retro. A verdadeira lenda viva das aparelhagens. A primeira e única aparelhagem retro do estado do Pará. Esse a gente nunca mais esquece.